Pelé 6225, nos fala os 25. Pela direita, pode seguir via Alfa Juliette, portão 612. Direita, Alfa Juliette, portão 612, hoje é 6225. Confirma o comentário. Muito ruído de fora. Tô 3171. Confirma o comentário, a torre? 5%. Tô 3171, autorizado a decolar, pisto no zero, vento variável 022. Decolagem no zero, 3171. Gol 9776, completa final, chame torre, 1118 decimal 6. Torre também, gol 9776. Salvador, bom dia, gol 9776, tá a 6 pro toque. Gol 9776. Tráfico avistado, autorizado pouso, pisto no zero, vento variável 029. Tudo em pouso, pisto no zero, o gol 9776. Tem 3171, decolado 227, chame controle Salvador, 119.8. 198, 3171. Gol 9776, confirme como recebe a torre? Alto claro, senhor. Gente, grato. Tem 3171, contato radar, suba para o nível de voo 320. Após 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 2000, voa direto Leda, 3171, iniciou curva direto para desvio de formação. Gente. Vamos manter a proa 185 inicialmente, para desvio de informações, vai curvar a direita mais aproximadamente em 25 milhas. Tente 3171. Gol 1961, estamos centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. E agora Recife, 125, 1232, o gol 1961, bom dia. Bom dia. 9776, no solo aos 30, vira à direita, pode seguir via Alfa Juliette, portão 04. Direita Alfa Juliette, posição 04, não se escuta o gol no 976. Leandro 3071. Gente, tá 3071. Zona 71 vai curvar à direita para 240 essa formação. Gente, da 3071, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8, informe desvios. Gente, 3071, tenha um bom dia, senhores. Bom dia, bom voo. Obrigado. Federal 9972, autorizado direto ITAP, desça para o nível 050, ajuste 9012. 50, ajuste 12. Central 9972, preciso desviar à esquerda na proa 30, mais 20 milhas. Sim, Central 9972, após desvio, é autorizado direto Duna. Após desvio, Duna 9972. Federal 9970, bom dia, autorizado, chegada, Bonet 1, desce para o nível 060. 060, Bonet 1, Federal 9970. Confirme a aeronave que chamou a torre. Bom dia, senhor, é o passareiro 222, no centro da Golf, parte 3, Parreira. Passareiro 221, confirma o horário do plano. É o BT, senhor. 0845, ciente, o helicóptero. Salvador, serão nós, pode voar direto de TAP, porque aí assim, vindo de dia já mais à frente. Autorizado TAP, Segurão 9970. Exato, obrigado, Segurão 9970. Duna 9972. Sim, Segurão 9972, desça para 2000 pés, ajuste 9012, autorizado sinal ILS, antes de rei, reparto estabilizado. Mas autorizado IAC 9972. Para 2000 pés. Passareiro 2221.4. 2-1, prossiga. Laredo 2221, autorizado, Serra November, Bravo Romeo e a Whisky 42, após segue conforme rota do plano de voo, nível de voo 160. Saída Momo, transição VATAP, decola 10, primeira curva, esquerda, transponder 5574, frequência do controle Salvador, 119.8. Passaredo 2221, confirme somente o destino. Barreira, senhor. Passaredo 2221, cotejamento correto. No pátio 3, a forte pronto para o pushback acionamento. No 3, reportaremos para início 221. Pushback acionamento, pode 32221. Passarei 2221, autorizado, pushback acionamento. Pode pronto para o táxi. Teremos táxi, 21. Para o táxi 2221 no Passaredo, estamos com 32 a bordo, 5 horas de autonomia, Goiânia. Passaredo 2221, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via pátio 3, pátio 1, táxi em Índia, reporte pronto no ponto de espera, o ajuste de altímetro 10, 12. A gente vai iniciar via pátio 10, aliás, pátio 3, pátio 1 pela Índia, ponto de espera da 10, 2221 passarei. Passarei 2221, só confirmando, 32 a bordo. Afirmo. Torre, Salvador, Força Aérea do 76 está no pátio militar para acionamento e autorização do plano. Força Aérea 2733, acionamento a critério, aguarde e cópia. A torre 118 decimal 6. Obrigado, boa. Dois, Salvador Federal 9972, final, Machado Travado, visual. Federal 9972, tráfego avistado, ajuste no 0 no 2. Autorizado pouso, pista no 0, vento calmo. Pouso autorizado na 1 no 0, 9972. Houston 975, bom dia, livre desvios, após voo direto à posição Duna, desça para o nível 050, ajuste no 0 no 2. E após desvio, desce para o 050 na posição Duna, voo 0 no 2. Localizador Federal 9970. Frente Federal 9970, complete aproximação, aguarde transferência de comunicação. Guardando transferência, geral. Patatango, Mike, Eco, Mike, bom dia. Contato radar, meia, MMI, sudoeste de Salvador. Boi, Bonete, para chegada, Bonete 1, no reporte para descida. Mike é com Mike, desça para o nível 050. Alfarido 221, visual com tráfego curto, é final no 0. Afirmo. Alfarido 221, após o pouso do Boeing da Federal na pista 10, está autorizado a alinhar e manter agilizado. Federal 9972, no solo aos 5-2. Livre à direita, após seguir via Alfa Quilo para o pátio 3 da prevista, é 5 Lima. Direita, Alfa Quilo, pátio 3, 5 Lima, prevista, Federal 9972. Passaredo 2221, autorizado a decolar, pista no 0, vento 120 graus, 01 nó. Tira decolagem, Passaredo 2221, no Passaredo. Salvador, Passaredo 7-3, passa na rádio, aguardando porta, antes de passe, decola da execução do hotel. Passaredo 2733, gente, aguarde mais 2 minutos para a copa. Aguardando 2 minutos para a copa, 7-3. Papai Romeu, até o meu Golf, prossigo. Papai Romeu, Golf, ciente, vai de papai. Aqui é com o Mike, prossiga. Afirma, chegada do Mais 1, no Mais é com Mais. Obrigado, bom dia. Bom dia, bobo. Decimal 6. 18-6, vai chamar, bom dia, será o 9971. Bom dia. Rio 5975, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, Autorizado LSX, reporta estabilizado. 2000 por 1012, vai chamar estabilizado aqui. Nossa, já. Olha, 2733, pronto, 4. Por 02733, autorizado Serra Bravo, Papa Lima, via alta do plano de voo, nível 100. Saída MOMA, prossegue direto, decola 10, primeira curva esquerda, aciona 5552, frequência do controle 119.8. Está autorizado o problema, Serra Bravo Papa Lima, conforme a rota do plano, nível 100, a saída é bom, depois direto, decola 10, curva à esquerda, chama 5552, controle 119.8. Procéria 2733, treinamento correto, reporte pronto para o táxi. Para o táxi, já na hotel para a alinhada primeira e decolar. Procéria 2733, sim, a gente mantém a posição, confirma. Pode ter autonomia e alternativa? Tá com 3 a bordo, tá com 5 horas e 20 de autonomia e alterna Salvador. Quanto pressão? Então, Romeu Golf, Plus 4. Então, Romeu Golf, autorizado. RMA, 500 pés, com sobrevoo Boca do Rio. Decola com Proaçu, condenação. Aciona 0140, frequência do controle 119.8. Com o treinamento correto, reporte pronto para treinamento da colagem. Procéria 2733, autorizado alinhar e manter pista 10 a partir da interseção com o hotel. Alinhar e manter a partir da interseção do hotel, Procéria 2733, é livre da restrição do nível 110 a partir de 15 da ML ou mantém 32? Tem condições de prosseguir para o nível 100? Confirma. É, tem condição, só que 15 da ME, você está acima de 110, você está acima de 110, né, que está livre dessa restrição de 3 mil. Agora, vamos guardar na controle. Federal 9970, o solo foi 58, segue via Alfa Kilo para o 43, a posição 4 Lima. Alfa Kilo, 43, qual foi a posição? 4 Lima. 4 Lima, é. Salvador, Cordial, bom dia, até 3517, passa o 210 até 160 na BOMP. Até 3517, bom dia, sendo identificação, dessa via chegada a BOMP para o nível de voo 050. aqui é chegada ponto 050, tem a Golf, o TAN 3597. Gostaria 2733, fazer o controle, modifique a saída para lotar após sair direto. Muda para lotar após sair direto, Fortaleza 2733. Com ajuste? Ajuste 1012, decolagem primeira curva será à esquerda. Ajuste de ajuste, decolagem primeira curva à esquerda. Fortaleza 2733, autorizado a decolar, pista 10, vento 230 graus, 029. Autorizado a decolar, Fortaleza 2733. Autorizado, direto barreira, espaçaram do 2221. Vou direto destino, agradece o 2221, passarela. Rio 5975, completo sinal, chame torre, 118, decimal 6. 7186, obrigado. Torre, Salvador, Rio 5975. Rio 5975. Ajuste no 0 no 2, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continua a aproximação, aguardando a autorização, sinal de Força Aérea 2733, decolado ao 01. Chame controle Salvador, 119, decimal 8. Controle 198, direto. Salvador, é o Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, contato radar, suba e mantenha 3.000 pés, saída MOMO. Sobe e mantém 3.000, saída MOMO, confirme. Tinha passado a chama de estado para lotar pra gente. Gente, o Força Aérea 2733, subi então sem restrição para o nível de voo 100, na saída letal. Vai para o nível 100, saída letal, Força Aérea 2733. Terra meu Golf, prossiga. Terra meu Golf, aguarde para iniciar a decolagem, como tráfego curto, sinal 10. Deixa, tá no igual com medo, vai aguardar. Então, 3597. Papatango Mike Eco Mike, está presente voo Iduna, deixa para 2.000 pés, ajuste no 012, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Papatango Mike Eco Mike, mantenha a velocidade até próximo à duna. Salvador, é o Força Aérea 2733? Prossiga, Força Aérea 2733. Autoriza direto Petrolina para a gente levar a formação que está aqui na proa. Autorizado, Força Aérea 2733, confirme o chamado para pouso. Hotel Romeo Golf, copio Antônio. Hotel Romeo Golf, confirme, foi sobremodulado. Já tá fora do solo, Hotel Romeo Golf, isoca o campo. Hotel Romeo Golf, autorizado, cruzamento, sinal 1-0, reporte eixo 1-0-2-8 livre. Botará no eixo 2-8 livre, Hotel Romeo Golf. Rio 5975, solo pra 04, livre à direita, após Alfa, Kilo, pátio 3, a posição é 6, Romeu. Alfa, Kilo, pátio 3. Estão no zero livre, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf autorizado, prosseguir com Lua do Farol Tapuano, através do Farol Chame o Controle, 1-1-9-8. Chamará Controle, 1-9-8, Hotel Romeo Golf. Torre Salvador, agora a autorização está no solo? Negativo. Confia. Oxalé 6225, autorização Brasília. Oxalé 6225, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via Alpinha Azul 17, nível de voo 380. Saída Arbor 1, transição Elefa, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5002, frequência do controle de Salvador 1-19-8. Seja autorizado Brasília pelo Luro 7, nível 380, decolada 10, curva direita, saída Arbor 1, com transição Elefa 5002, no transporte, controle 198, Oxenar 6225. Oxenar 6225, confirme somente o nível copiado? Foi o nível 380 para o Oxenar 6225. Oxenar 6225, correto, reporte pronto para o pushback e acionamento, portão 612. Vai portar nessa, portão 6, o Xenar 6225. Passarelo 2221, chame centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260, a segunda era 1288, obrigado, bom dia, passarelo. Bom dia. 060 para 0530, 3 deixa para 3.000 pés, hoje chama 012. 3.002 para 3.597. Salvador, bom dia, azul 4201, da Cidade Hotel, solicitou a direção de tráfego para Campinas, nível 320. Azul 4201, autorizado, Sierra Bravo, Kilo Papá, via Amper Zulu 10, Ubave, Amper Zulu 16, POSMU, direto com FIS, após segue conforme, rota do plano de voo. Nível de voo 320, saída, Sambo 1, Leda, Motiva, decola 10, primeira curva, direita, transponde a 5003, frequência do controle Salvador, 119.8. Autorizado para Campinas, via Upper Zulu 10, por base Upper Zulu 16, após o voo com fim, com barra alto plano de voo. Campinas, nível 320, Sambo 1, Leda, Motiva, decola 10, transponde 5003, controle 198, voo azul 4201. Azul 4201, o contingimento correto, reporte pronto para o pushback, acionamento no pátio 3. Afirma, centro, Azul 4201. Solo Salvador Oceaner 6225 na ponte 06, pushback, acionamento. Oceaner 6225, portão 612, autorizado pushback, acionamento, reporte pronto para o TAC. Contrário ataque 622. Salvador, bom dia, Oceaner 6211, sentido hotel para o Galeão. Curva direita proa 205. Informo que vai seguir um Charlie 208 nacional a uma milha para a Duna. Paciente proa 205 da 3517. November 857 com sul, nível de voo 360, saída Sambo 1, Leda, Dóquilo, decolador no zero, primeira curva, direita, transponder 5006. Frequência do controle 119.8. Autorizou Galeão 360, antes do 44, Porto Segura, da novembro 857, Moussou, São Bruno, Leta, Tóquilo, transponde 5006, controle 198, Oxanã 6211. Oxanã 6211, cotejamento correto, reporte para o pushback, acionamento, portão 06. Vai reportar. Tem uma formação próxima à Duna. Nossa intenção é agora proa de Duna e reduzir o máximo que a senhora precisar. Tem, então 3507 reduza para aproximação então na proa de Duna. O tráfego anteriormente informado, sua posição de 11 horas a 9 milhas com 160 de grau de speed. Então reduzindo para aproximação na proa de Duna, tem 3597. Like é como é que completa o final de chame torre 118 decimal meia. Papatão Mike, é com Mike, bom dia. Justo no 0, no 2. Confirme que é 6? 3. Marca 3, o Mike com Mike. Mike é com Mike. Gente, continua a aproximação, mais autorização de pouso. Tem 3507, deixa para 2000 pés, autorizado em LSX-Ray, reporte estabilizado. Para 2000 pés, estamos estabilizados na SRI, tem 3507. Chile 6225, taxi autorizado para o ponto de espera, pista no 0, via Pátio 1 e taxi ainda, reporte pronto no ponto de espera, ajuste 1 no 0 no 2. Taxi manter essa nessa frequência. Mike, é com Mike, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 270 graus, 04 graus. Pouso autorizado, pista 10, Mike, é com Mike. Tan 3597, completa sinal, chame torre, ONU 18 decimal 6. 86, obrigado, será daqui a pouco, tá? 3597. Até. Trulha, o Fosseiro 273. Fosseiro 273, prossiga. Agora está nivelado, o estimado para a proteína é o 10040. Teste, Força Aérea 2733. Espera, pronto. 6225. O tempo quanto espera? Vamos, tráfego já 3 milhas, cabeceira no zero. Mike, Eco Mike, no solo aos 1,6, livre à direita, pode seguir via Alfa Kilo para o pátio 3. Alô, Salvador, bom dia, é o Alfa X-Way India, solicita reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 03. Alfa X-Way India, fecha, quanto é a posição? Tan 3517. Tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no zero, vento 250 graus, 05 horas. Ele pouso, pista no zero, Tan 3517. Fuxané 6211, autorizado para o expeccionamento, portão 05, reporte pronto para o táxi. Autorizado, posicionamento para o táxi, 6211. Carião. Confirme, ótima informação, não copiei. Sede. Mike, é com Mike, fica atento ao balizador no pátio 3. Para Galeão, nível 360. O 1963, Galeão 360, prepare Sanvo, Uno, transição Dóclo, aguarde cópia. Sanvo, Uno, transição Dóclo, aguardando. Alô Salvador, é o Alfa X-Way India, solicita reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 03. Alfa X-Way India, aguarde para início do reboque. Ok, aguarda para início do reboque, Alfa X-Way India. O Chile 6225, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. 135, 17, no solo aos 19, livre à direita, após segue via Alfa, reporte antes da Juliette. Segue Alfa, reporte antes da Juliette, da 35, 17. Força Aérea 2733 para o serviço de informação e alerta, saindo Centro Recife, 126.85, alterne 125.45. Para o táxi, a Xanaia 6211 com 163 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando com o fim. Puxa, na 6211, táxi autorizado. Até ponto de espera da pista no zero, via Pax 1 e Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 0 no 2. Pax 1 Índia, ponto de espera, 118.95. Mantenha essa frequência, reporte pronto no ponto de espera. Ok, então no ponto de espera. T517, fique atento ao início do táxi do Airbus da Avianca, na saída do pátio 3, após o mesmo está autorizado, Juliette Portão 07. Após táxi da aeronave da Avianca, segue Juliette para o Portão 7, da 3517. Ocean 6225, decolar 221, chame controle Salvador, 119.8. 198, bom dia, 6225. Bom dia, bom voo. Gol 1963, pronto 4. Afirmativo. Gol 1963, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via Upper Zulu 44, Porto Seguro, Upper November 857, Mossul, nível de voo 360, saída, Sambo 1, Leda, Tóquilo, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5014, sequência do controle de Salvador, 119.8. Autorizado Serra Bravo, Golfo Lima, o, pro gol 1963, uma farra do plano de voo. Apresolou 44, Porto Seguro, Volta Novembro 857, Mouto. Decola da 10 com curva direita, São Romano, Leda, Doclo, transmissão. 5014, eu transponder, 1198, é o controle, autorizou 360. Gol 1963, quanto já foi correto, reporte pronto para o pushback, acionamento. Posição 04. O 4201 na escuta do Antônio? Afirma, na escuta do 4201. Tem estimado para o início do push? Aproximadamente 10 minutos, o 4201. 10 minutos? Afirma. Gente. Abre e reporte para a descida. Ok, Alpha X-Ray India autorizado, reboque e informar o início, ingresso do pátio principal. Ok, Xanaia 6211, ponto de espera 10, pronto. Xanaia 6211, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 260 graus, 05 graus. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, Xanaia 6211. 6211, ajuste no 0 no 3, cruzado a colar, ajuste no 0, vento 260 graus, 62 anéis. 1 no 0 no 3, 6211. Centro, 4958, após desvios autorizados direto do NAR.